Nosso maior erro e problema é achar que é imortal. Arrisca até demais. Mas no fundo, quantas vezes não põe em xeque se vale mesmo a pena seguir os próprios ideais? Não sou poeta não, é que tem rima que não cabe na minha forma de fazer rap. Tem problema que é muito grande e só acredita neles quem passou e quem conhece. Minha ideia é única e às vezes até eu sei que eu tô errado, mano. Pode ter certeza, minha verdade nunca foi absoluta, mas foi ela que me fez seguir em frente nas minhas maiores tristezas. O sorriso não é só vantagem, e sabe disso quem foi protagonista deles, mano. Pega a latinha e entrega o folheto no sol escaldante, e acha que até Deus não tá mais te olhando. Eu acho foda os caras rimando pesado, 10 minutos de rima sem pausa. Mas eu sei qual é a fita de pegar a caneta pra rimar e saber qual é os venenos de fazer as letras da sua própria causa. Nenhuma crítica ou elogio vai mudar o fato de eu saber o que o pobre passou e vai passar a vida toda. Eu faço rap pelo que eu acredito, não é pra fazer castelo. Não bota fé, eu quero que se foda. Vivencie o sentimento, mano. Sei quando eu sou real até demais pra escrever rap, irmão. Porque tem vários aí que na moral não merece minha sinceridade, não. De críticas, nós cresce muito, mano. Disso eu sou convicto, truta. Porque quem tá guiando a caneta hoje é o mau exemplo dos outros pais, sinônimo de luta. Quase ninguém acreditava em futuro, e esses mesmo tinha razão, porque foi morrendo um por um. Mas também, o conselho de futuro que nós tinha era dos professores falando que a gente não ia ter um. Lutamos a vida inteira pra morrer diferente, e mesmo assim vários morreram igual. Nós tinha borracha e lápis, mas era feito de caneta preta, todos pontos final. Quando eu grito, não é pra impor porra nenhuma, só tem que ser e vai ser assim. Cada arranhão na garganta, você pode ter certeza que não tá aqui só por mim. Eu tenho uma causa, mesmo que ninguém acredite, e eu me arrependa lá no final. De herança eu ganhei caráter, problema foi o melhor combustível pra botar fé nesse ideal. Meu orgulho é minha véia diarista e meu pai trampando atrás de um balcão de bar. Recíproco é ver nos olhos o mesmo orgulho do seu filho problemático pra alguns hoje rimar. Joelho no chão e busão lotado todo dia transformou no que eu sou. Pouco amor pra ser poeta, mas discernimento até demais pra entender os banhos frios à noite de caneca. Não importa o século que nós tá, pra mim isso aqui nunca vai ser evolução. Enquanto a miséria existir, o moleque de 8 anos estendendo a porra da mão. Pega tudo que cê tem, orgulho, currículo, quilometragem, soma tudo que cê passou no final dessa estrada. Não importa quanto andou, conquistou e sofreu, por uma parte de bico, cê nunca vai ser nada. Ainda bem que a vida é uma só, o ser humano é egoísta desde a casca de ovo. E se tiver uma segunda chance, ia ser a mesma merda de novo. Que Deus me guie, não só nos passos, mas toda vez que eu componho. Porque mesmo sem ser Martin Luther King, eu também tenho a porra de um sonho. Desanimado, eu vi que um dia eu tive como exemplo. Mudar a visão sobre os rap, mas o que será que é talento? Me perguntei sem resposta, mas questionar a quem? Onde as algemas é de ouro e quem se prende vai além. 4, 5, 6, 7 horas de estrada, indo atrás de informação que pelos meus era cantada. Era minha vida e eu somei com os que subtraía. Fiz o que eles diziam, nunca o que eles faziam. Vários bordões, cordões que eu nunca nem almejei. Várias lições e palavrões que pela vida eu cantei. Filosofia de vida, onde pra alguns foi só ritmo. E tá escrito nos olhos, nós é rap legítimo. Dormi na rua por algo que eu sentia que era tão meu. No peito com a ideologia que vários aqui esqueceu. Suor valeu mesmo a pena, nós derramou de litro. Cada verso identificado que nós clamou aos gritos. É alienar o próximo, depois mudar de assunto. Era provar a veracidade da frase de tamo junto. Talvez eu morra público se essa for minha sina, porque eu sei que o palco é sujo quando fecha as cortinas.